Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 8. E o título do meu sermão essa noite diz assim: Um só Deus, o Pai. Enquanto vocês abrem a Bíblia aí, é importante que vocês entendam que o mundo do estudo da Bíblia é um mundo que tem muita controvérsia, muita coisa polêmica, muita coisa complicada por várias razões, tá? São questões complicadas em sentido teológico, filosófico, racional. Às vezes são coisas complicadas em sentido assim político, social, familiar. São as implicações dos textos bíblicos para a realidade da vida. Vamos pensar assim, olha, a Bíblia diz: amem uns aos outros. Aí tem um marido que bate na esposa. Você entende que essa mensagem bíblica, que a gente deve amar as pessoas, vai incomodar esse camarada que gosta de bater na esposa? Ele tem que entender que ele está errado. Ele tem que se arrepender, ele tem que ser transformado. Então você entende que um texto da Bíblia pode mudar uma vida de uma pessoa numa casa, numa família. Assim também numa sociedade, numa igreja, em qualquer lugar. E com certeza, quando eu digo para o homem que bate na mulher que ele tem que amar a mulher dele, ele vai reclamar, ele vai dizer que ele não crê. Ah, essa Bíblia foi inventada por homens, isso aí não tem nada a ver, eu faço a minha vida do jeito que eu quiser. E esse é um pouco do pano de fundo que explica para a gente por que, que pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, não é uma coisa fácil. Porque existe resistência da parte humana. Além dessa resistência, existem temas difíceis de entender. E talvez um dos temas mais difíceis de entender, por incrível que pareça, seja o tema sobre Deus. Deus existe? Essa já é uma primeira pergunta muito difícil de responder. Muito difícil. Agora, se a gente passa essa etapa e a gente crê e a gente entende que Deus existe, ainda restam as perguntas. Como que Deus é? Ele é bom? Ele é mau? Ele é um? Ele é dois? Ele é três? Ele é mil? Como que Deus é? Ele é uma pessoa? Ele não é uma pessoa? São perguntas complicadas da gente responder. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a doutrina da Trindade, que é uma doutrina polêmica, complicada, não é uma doutrina simples, tá bom? E a gente vai usar por base o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, da primeira carta. E assim, com a Bíblia aberta, então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta esta noite, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa e clara e nos ensina a tua verdade em nome de Jesus. Amém. Então, a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. O centro da discussão de Paulo, nesse texto que a gente lê, não é Deus, conquanto Deus seja muito importante nesse contexto. Agora, vamos relembrar rapidinho. Corinto é uma cidade pagã, e pagãos adoram deuses variados. Deuses de pau, de pedra, deuses filosóficos, demônios, sabe-se lá mais o que as pessoas adoram. E o ser humano tem essa necessidade de adorar e de ligar as coisas da sua vida com os deuses que ele crê e que ele segue. E é muito normal que a população pagã de Corinto coma carne, mata o animal que vai comer e oferece a um deus de pau, a um deus de madeira, a um deus de pedra. Honra aquele deus com aquele sacrifício. E agora essa carne é de Zeus, de Apolo, de Netuno, de sei lá o quê. Está entendendo a questão? Só que aí vem aquela implicação social. O camarada come carne, vai no mercado comprar carne. Mas todas aquelas carnes estão sacrificadas a ídolos, a deuses. E aí Paulo vai discutir sobre isso. Ele vai dizer que o ídolo de si mesmo, ele não é nada, zero. Você sacrificar um pedaço de arroz, um pedaço de pão, uma maçã, uma carne, um bife, qualquer coisa, para um Deus que não existe, não torna esse Deus que não existe uma realidade. Não importa na sua cabeça, não muda nada. O ídolo não é nada, mas há um só Deus. E ele vai dizer, né? Quer sobre a terra, quer no céu, tem muitos que se chamam deuses e senhores. Mas para nós, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Eu preciso ser bem franco com vocês e dizer que algumas pessoas concluem que esse texto é um texto antitrinitariano, que é um texto que nega a divindade de Cristo ou a divindade do Espírito Santo. Por quê? Porque está escrito um só Deus, o Pai. É a linguagem do texto. Para nós há um só Deus, o Pai. E alguns pensam que isso é muito claro, que isso é muito óbvio, e que a doutrina da Trindade, que afirma que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em um só Deus, é uma doutrina da Babilônia, uma doutrina mentirosa, é uma doutrina errada, e acusam a igreja. A igreja adventista hoje é uma igreja trinitariana. E existem algumas questões bastante complicadas em relação a esse assunto, por razões teológicas, mas também por razões sociais e religiosas. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo que é antitrinitariano, e ele disse que a igreja está errada. Ah, e a Trindade não existe, ok. Aí eu falei assim, mas olha, veja bem, olha esse texto, olha aquele outro. E aí? Não, você não vai me convencer. Eu fui na igreja esse sábado. Ah, e aí, como é que foi lá? Ninguém me cumprimentou, ninguém falou comigo, ninguém ofereceu para mim uma visita. Aí olha só, eu acho muito ruim que a gente esteja distantes uns dos outros, que nos falte amor, que nos falte amizade, que nos falte comunhão uns com os outros. Eu concordo com esse defeito da igreja. E eu creio que nós temos que mudar. Agora, esse defeito de que eu não conversei com você, eu não te dei boa noite, eu não te convidei para almoçar na minha casa, não tem nada a ver com o problema da Trindade, concorda comigo? Tem nada a ver. Você não pode confundir as coisas. Não é porque a igreja erra em algum ponto que as doutrinas da igreja estão erradas. Então você percebe que às vezes a pessoa nega a Trindade, não é por razões que ela lê a Bíblia e a Bíblia é muito clara em dizer que a Trindade não existe ou ela é mentira. É simplesmente por uma questão do quê? Ela está magoada com a igreja, ela está triste, ela está machucada, e ela quer calçar alguma coisa para dizer que a igreja é ruim e ela é boa. Mas esse não é o foco. Está entendendo como que funciona? Agora, mesmo assim permanece o fato. O texto diz que é um só Deus e é o Pai. E agora? Será que esse texto é contra a Trindade? Vamos analisar esse texto sob uma plataforma, um princípio, que a gente extrai do Salmo 119, verso 160. Abre aí a sua Bíblia. Salmo 119, verso 160. E sobre esse princípio nós vamos analisar a acusação de que 1 Coríntios 8 é um texto antitrinitariano. A partir desse texto do Salmo, a gente vai tirar um princípio. E esse princípio vai nortear o nosso estudo da Bíblia, tá bom? Então olha só o que, que o salmista diz. Falando com Deus, ele diz assim: as tuas palavras são em tudo o quê? Verdade. Verdade. É metade verdade? 90% das palavras de Deus é verdade, 10% eu tenho dúvida. Não. Todas as palavras de Deus são verdade. Se Deus aparecesse para você e dissesse assim: Maria, José, sabe o seu filho? Sim, senhor, meu filho. O seu filho é bom e mau. Você acreditaria em Deus? Mas não é contraditório? Seu filho é bom ou mau? Deus diz que é bom e é mau. Essa é a chave da gente entender. Existem coisas que o seu filho é bom e existem coisas que ele é mau, E apesar da aparente contradição, é verdade que o filho é bom e mau ao mesmo tempo. A bondade do filho não nega a sua maldade não nega a sua bondade. Se você entender isso, você entendeu o princípio pelo qual a gente vai concluir que Deus é um, mas se manifesta numa pluralidade de três pessoas. Abre aí a sua Bíblia, João capítulo 1, verso 1. Lembra do princípio do Salmo 119. E aí nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, tá? Lembra lá, as palavras de Deus são em tudo verdade. Aí João capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Existe um tal de um Verbo que estava com Deus. Nesse ponto se estabelece que ele é diferente de Deus. Eu estava com João, eu não sou o João, eu estava com ele. Fica claro, ok? O Verbo estava com Deus. Só que aí, de uma forma, a gente poderia dizer assim, bem maluca, João diz assim: e esse Verbo que estava com Deus, ele era quem? Deus. Acaba com a nossa vida, né? As palavras de Deus são em tudo verdade. É difícil de entender? É. Mas é mentira? Não. João 10, verso 30. Dá uma olhadinha aí. Como é que Jesus mesmo vai explicar essa realidade, né? E ele vai dizer aquela frase famosa que a gente conhece de cor, né? Eu e o Pai somos um. Uma pluralidade, nesse caso, de duas pessoas, que são dois deuses. Não, são um. A maior dificuldade com a doutrina da Trindade é essa noção de pluralidade e unidade. É mais de um, mas é um. É mais de um, mas é um. E aí eles brigam com a gente e dizem assim: vocês não sabem contar, né? Vocês são burros, né? Vocês têm problema com a matemática. Aí eu respondo assim: é verdade, nós somos burros. Temos problema com a matemática. Mas com a Bíblia a gente não tem problema. Está entendendo a diferença? Não é simples racionalmente, mas é o que a Bíblia diz. Eu e o Pai, duas pessoas, somos um. Pluralidade e unidade. Agora vai para Atos capítulo 5 e vamos conversar um pouquinho sobre a divindade do Espírito Santo. Versos 3 e 4. O contexto dessa história é bem famoso. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja no Pentecostes, ele faz uma obra linda, ele transforma a igreja se torna fiel, uma igreja assim, invejável, né? A gente olha para a igreja de Atos e a gente pensa: Senhor, como que a gente é fraco, como que a gente é ruim, como que a gente deveria melhorar? E eles se uniam, tinham tudo em comum, todo mundo vendia lá suas propriedades, dava o dinheiro para os apóstolos distribuíam entre todos, para suprir a necessidade de alimento, sei lá do que eles precisavam. E Ananias e Safira, eles têm uma ideia: faz o seguinte, vamos vender o nosso terreno por 50 mil, vamos dar lá 30 mil e dizer que a gente vendeu por 30. Só que olha só, não era obrigado a vender, primeira coisa. Segunda coisa, não era obrigado a vender e dar tudo. Se eles quisessem vender por 50 mil e dar 10 mil, não tinha problema nenhum. Se eles quisessem não dar nada, não tinha problema nenhum, porque era deles. Só que eles decidem fazer o quê? Mentir. Dizer que vendeu por 30 aquilo que vendeu por 50. Isso não precisava fazer. Não tinha necessidade de fazer isso. E aí Pedro vai jogar muito duro com eles, né? Atos 5, verso 3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a quem? A Deus. A conclusão óbvia e lógica e irrefutável desse texto é: mentir para o Espírito Santo é exatamente igual a mentir para Deus. Ponto final. Texto bíblico. Existem muitas outras indicações da divindade do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo. Não vou entrar nesses detalhes hoje. Simplesmente se estabelece pela Bíblia que a Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Ok. Entretanto, a gente precisa entender que essas três pessoas da divindade, elas não podem ser confundidas. Lembra lá de João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Olha só, o Consolador ou Espírito Santo, enviado da parte do Pai. Você não pode confundir Espírito Santo com Pai. É um que envia o outro, é um que vai da parte do outro. Enviado em meu nome, é Cristo que está fazendo essa oração. Então eles estão divididos em João 14, 26. Cada um é um diferente. Um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Só que lembra que as palavras de Deus são em tudo verdade. E às vezes, sabe que a Bíblia, entre aspas, confunde o Pai com o Espírito Santo, o Filho com o Espírito Santo, o Pai com o Filho? Por exemplo, lembra lá de Mateus 1, 18, né? O anjo aparece para Maria e diz que ela vai ter um filho gerado do Espírito Santo. Filho de quem? Quem era o pai de Jesus? Deus. Você percebe que nesse caso a Bíblia não faz diferença praticamente entre um e outro? Ah, foi gerado pelo Espírito Santo, mas é filho do Pai, é a mesma coisa. A Bíblia não se preocupa em diferenciar um do outro. Você não vai encontrar em nenhum texto da Bíblia escrito assim: Jesus, o Filho do Espírito Santo. Jesus, Filho de Deus. Ponto final. Então, você vê aí a unidade entre o Espírito Santo e o Pai, nesse caso. Agora, existem outros exemplos. Por exemplo, dá uma olhadinha em João 21. Olha que texto interessante. Bem pertinho aí de Atos. João 21, a partir do verso 3, a Bíblia vai nos contar uma história interessante. Ela diz assim: disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram também os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Aí o verso 4, mas ao clarear da madrugada, estava quem na praia? Estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Como é que o Filho de Deus chama os discípulos? Filhos. Não é interessante? Jesus como, entre aspas, o Pai. Depois você lembra de João 17, versos 8, 9, por ali? Filipe faz uma pergunta para Jesus. Jesus, mostra-nos quem? O Pai. E isso nos basta. Alguém lembra como é que Jesus responde esse pedido? Estou há tanto tempo convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que interessante. Essa ligação entre Cristo e o Pai, você vê um é como você vê o outro, é a mesma coisa. São um. Por esses textos, nós concluímos pela Bíblia que o Espírito Santo pode ser chamado de Pai, porque ele gerou Jesus. E Deus é o Pai de Jesus Cristo, ok? É o Pai. Jesus pode ser chamado de Pai, porque ele chama os discípulos de Filho. Ele diz que quem vê ele, vê o Pai. Qual é a contradição disso com o texto de 1 Coríntios? Há um só Deus, o Pai. Tem alguma contradição? Agora, qual que é a chave para a gente responder que não tem contradição? É o fato de que Paulo diz, há um só Deus, o Pai, e há um só Senhor, como é que é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Se o texto que diz que é um só Deus o Pai negasse que Cristo fosse Deus, ou que o Espírito Santo fosse Deus, esse texto dizendo que Jesus é o Senhor deveria negar que o Pai é Senhor. Deveria negar que o Espírito Santo é Senhor. Mas as duas coisas são afirmadas textualmente na Bíblia. Lembre de Tiago 3, verso 9, com a boca, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e amaldiçoamos o homem, feito à imagem de Deus. Mas olha que interessante, Tiago chama o Pai de Senhor. Depois você vai para 2 Coríntios 3, verso 17, a Bíblia diz assim, o Espírito é o Senhor. Portanto, diante do princípio do Salmo 119, que as palavras de Deus são em tudo verdade, a gente chega à seguinte conclusão: Deus é um, isso é fato, isso é verdade, mas Ele se manifesta numa pluralidade de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, Ezequiel, isso é muito difícil. Pode ser difícil, mas é a verdade. Inclusive isso nos ensina algumas questões bem intrigantes na Bíblia. Lembra de Gênesis 1, quando Deus cria o ser humano? A Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que Deus não disse, farei o homem a minha imagem e a minha semelhança? Ele usa o plural para falar de si mesmo. É Deus falando. E outros exemplos onde Deus faz isso no próprio livro de Gênesis. Capítulo 3, verso 22. Capítulo 11, verso 7. As palavras de Deus são em tudo verdade. Sabe, meus irmãos, o estudo da Bíblia não é um estudo tão simples como a gente gostaria, de fato. Nós gostaríamos que as coisas fossem mais simples. Porém, Deus, na sua sabedoria, Ele nos deu uma palavra profunda e compreensível. Mas para você compreender ela, você tem que cavar um pouquinho mais fundo. Você não pode se contentar com a sua ideia. Você tem que se submeter à ideia da Bíblia. Senão você nunca chega à verdade da palavra de Deus. Diante disso, a gente começa a entender por que o movimento antitrinitariano adora acusar a Bíblia de estar adulterada. Vai, entra na internet, vê aí essa discussão antitrinitariana. Você vai ver eles dizendo assim: Mateus 28, que é o texto que diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um texto mentiroso, é um texto adulterado, é um texto romano, é um texto da Babilônia, mas está na Bíblia. Aí eles dizem assim: não, esses homens mentirosos e malvados e terríveis introduziram esse texto na Bíblia. Ah, é? Onde é que isso vai nos conduzir? A Bíblia não é confiável. Você só pode confiar em algumas partes da Bíblia. Em outras partes você não pode confiar. Essa é a pregação maravilhosa que alguns ouvem por aí e dizem que encontraram a verdade. A verdade é que a Bíblia está errada, né? E eles estão certos. Que verdade bonita, né? É a mesma verdade dos ateus, né? Ó, a Bíblia está tudo errado, quem está certo sou eu. É a mesmíssima verdade. E você encontra esse câncer. Não é nessas igrejas por aí que a gente diz, né? É dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, se a gente não dedicar tempo a estudar a Bíblia como a Bíblia é, para ser enganado é rapidinho, é um pulinho, se a gente não tiver intimidade com a palavra de Deus. Esse é só um dos temas, existem tantos temas na Bíblia. O que eu falei aqui para vocês é simples, existem muito mais coisas por detrás disso. Agora, entendam uma coisa: Deus nos deu a sua palavra porque Ele queria ensinar para a gente a verdade, mesmo que a verdade não seja simples, mas é a verdade. E sendo a verdade, ela tem o poder de nos libertar e de nos transformar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso. Em relação ao tema sobre Deus, sim. Mas em relação a todos os temas, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o amor. Amem uns aos outros, amem a Deus, amem a todas as pessoas. Coloquem esse como ideal da vida de vocês. Ame o antitrinitariano, ame o herege, ame o gay, ame o drogado, ame todo mundo. Se tem algo que você não deve evitar de fazer, é amar. Ame. Essa é a lei de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas não ame a mentira ou o pecado. Não faça isso. Não se deixe levar por aquilo que não está fundamentado na palavra de Deus, mas simplesmente no raciocínio do homem. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Marcos 16, verso 16. Você crê ou você descrê? Essa é a pergunta. Ninguém é obrigado a crer no que eu, Ezequiel, creio. Eu não sou o padrão O padrão é a palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, eu me curvo e eu admito que eu tenho que crescer, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que entender melhor e que praticar melhor. Porque eu creio, eu entendo e eu me submeto. Mesmo quando a Bíblia diz que eu estou errado. Amém. Que seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, errado, pecador. E eu entrego os meus erros e os meus pecados sob o padrão da verdade, nas mãos daquele que é o meu Salvador. Amém. Que é Deus. Você quer fazer o mesmo? Dizer para Ele: Senhor, apesar de ser complicado, eu quero entender, eu quero praticar, eu quero te amar, eu quero te conhecer. O meu apelo é que, se você deseja se entregar nas mãos de Deus, nesses termos, você se coloque em pé onde você está, faça a tua oração pessoal. A gente vai ter aí 30 segundos, um minutinho para cada um dizer para Deus: Senhor, eu quero entender, eu quero praticar, eu não quero ser enganado por ninguém, eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, mas por favor, me dá o teu Espírito para me dar entendimento, para me dar sabedoria, me dá o teu Espírito para me dar poder, além disso tudo, para amar, para ser fiel, conforme a lei de Deus e a vontade de Deus. Se você deseja isso, coloque-se em pé, faça a tua oração pessoal, e eu termino com uma oração daqui da frente. Papai do céu, muito obrigado pelo privilégio de, nesta noite, chegarmos um pouquinho mais perto da tua palavra, Pai. O Senhor sabe dos desafios que a tua palavra representa, Pai, para o nosso coração, para a nossa mente. Nós somos pequenos de entendimento, de coração, de mente. Nós temos as marcas do pecado em nós, mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor sempre nos guie a toda verdade, Pai. Senhor, esse tema sobre o Senhor, sobre Deus, é o tema mais bonito que há na Bíblia, Pai. O Senhor é amor, o Senhor é o Salvador, o Senhor é aquele que veio, Pai, para morrer por nós. Nós te aceitamos como nosso Salvador, Senhor Jesus. Nós aceitamos o teu Espírito como Deus em nós, para nos convencer, para nos transformar, e nós submetemos a nossa vida à autoridade do Pai. Por favor, Deus, fala ao nosso coração a cada dia, perdoa os nossos pecados a cada dia e nos salva para o teu reino conforme a tua palavra, Pai. Salva também a nossa família, a nossa comunidade e nos usa como instrumentos de salvação. Fica conosco no restante deste culto, fica com o recital, fica com a peça, fica com cada um, que a tua graça nos baste para a salvação, em nome de Jesus.